Alô. Oi, tudo bem? Tá embaçado, mas eu vou levando. E você, como é que tá? Tô com saudade. Viu? Você me vem? Então, eu tava fazendo os corre. Não deu pra te ligar, mas eu já tô chegando aí, falou? Você não demora, tá? Tô te esperando. Não vai esquecer de mim. Ei, preta, não chore, eu amo você. Eu sei que a vida não tá fácil e o que eu posso fazer? São tantas correrias, noite e dia e depois acaba não sobrando um tempo pra nós dois. Eu ando meio abatido e você também. E nós ralamos o mês inteiro e a grana não vem. Mas não perca a fé, é preciso acreditar. Pois pode demorar, mas nossa hora vai chegar. Eu sempre procurei um dia encontrar uma mulher de verdade. Só não podia imaginar que a minha vida ia mudar assim. Então de repente eu, que sempre fui um cara independente, agora até pareço um moleque seguro, quase desesperado, preocupado com o futuro. Meu mundo era confuso até você aparecer, mas tudo fica tão claro quando eu tô com você. Eu sei que não é fácil de se suportar. Eu sei, mas nunca é tarde pra recomeçar. Na vida tudo muda, tudo passa. E não há nenhum motivo pra desanimar. Eu sei que não é fácil de se suportar. Eu sei, mas nunca é tarde pra recomeçar. Na vida tudo muda, tudo passa. E por mais que a paz esteja longe, sei que vamos encontrar. Ei, preta, me desculpe se eu te faço sofrer. Eu sei que eu te cobro, mas procure entender. E hoje em dia a vida não anda mole pra ninguém. Se às vezes exagero é querendo o seu bem. Brigas são naturais em qualquer relacionamento, mas a gente sempre aprende nos erros e nos acertos. Você conhece meu segredo e meus defeitos também. E ninguém sabe te fazer feliz assim como eu sei. E com você eu aprendi que viver faz sentido. E só você sabe como controlar meus instintos. E o que eu sempre procurei, agora eu sei que encontrei. E confesso que é bem melhor do que eu imaginei. Eu gosto do seu jeito e tudo que você faz. E nos momentos de angústia você me traz a paz. E por mais que eu negue, eu não consigo esconder, porque todos os caminhos sempre me levam a você. Eu sei que não é fácil de se suportar. Eu sei, mas nunca é tarde pra recomeçar. Na vida tudo muda, tudo passa. E não há nenhum motivo pra desanimar. Eu sei que não é fácil de se suportar. Eu sei, mas nunca é tarde pra recomeçar. Na vida tudo muda, tudo passa. E por mais que a paz esteja longe, sei que vamos encontrar um lugar pra gente ser feliz. Do jeito que eu sempre quis. Onde nada fique entre eu e você. Se eu pudesse, eu te daria o céu e as estrelas. Se eu pudesse, eu te daria uma vida de princesa. Construiria um castelo pra gente morar. Estenderia um tapete só pra você passar. Te encheria de presentes, roupas e joias, ouros e diamantes, só grife da hora. Mas Deus me fez assim, inimigo do mundo. E a nossa relação é tipo Adão e o vagabundo.